ZYL 210, onda média 1580. Rádio Liberdade AM, Itapecerica, Minas. De segunda a sexta, aqui na sua Rádio Liberdade AM, Palavra de Esperança, um programa da Paróquia São Bento de Itapecerica, na comunicação do Padre Anderson Nunes e Padre João Luiz. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, aqui na sua Rádio Liberdade AM. Fique seguro com as dicas que a Polícia Militar tem para você. Evite conversar com pessoas estranhas ou de pouco convívio, dentro ou fora do banco, sobre o seu salário ou a quantia a ser sacada. Se alguém lhe oferecer vantagens financeiras, se passando por funcionários do banco, avise ao vigilante. Quando necessitar de algum esclarecimento dentro de uma agência bancária, recorra aos funcionários credenciados e que possuam identificação. Fique atento, não caia nessa. Polícia Militar de Minas Gerais. 246 anos, nossa profissão, sua vida. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, eu sabia de chegar para mim. No momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Doe agora, lbv.org. O Brasil registra mais de 75 mil desaparecidos por ano. Se alguém próximo a você desaparecer, procure a polícia imediatamente. Avise também aos amigos, vizinhos e parentes. A ajuda pelas redes sociais é bem-vinda, mas não divulgue seu telefone. Você pode ser vítima de trotes ou tentativas de extorsão. Desaparecidos. A dor da ausência não pode esperar. Uma parceria, Rádio Senado. No cantinho do seu rádio, no cantinho do seu coração. Liberdade AM. TH Bordados Computadorizados informa a hora certa. 6 horas. Caro ouvinte, encontramos-nos agora então às 6 horas, a hora do Ângelus, para rezarmos e convido então a você a rezar comigo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Você, meu irmão e a sua família, todos vocês que nos ouvem agora pelas ondas da Rádio Liberdade, rogamos de Deus a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre todos vós, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha e Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que Deus sempre esteja no seu caminho e você no caminho dele.